Squalo. Crimi. Squalo. Vida imaginária, não foi a imaginária. Viver vida precária, chacina mais do que mata. Enxerga a situação, por dentro a revolta. Indignou-se com o sofrimento aqui. Migalhas não, barulho é louco. Enxerga a situação, por dentro a revolta. Indignou-se com o sofrimento aqui. Migalhas não, sonhei com um futuro bom. Pra mim sonhei, sem precisão de uma máquina. Bey, bey, botando o boy pra engolir o cano da quadrada. Tirando a paz dos granfilhos, dos magnata. Viver assim não dá, me diz quem quer ser assim. Pra ser feliz difícil vai ser por aqui. Calma aí, vou registrar, montado na preteira, hoje eu vi uma pá. Sei lá, talvez pra esquecer os maus momentos. Sei lá, pra distanciar todo o tormento. Viver assim não dá, enquanto isso a ponto vai gargalhar. Lamento. Vida imaginária, não foi a imaginária. Viver vida precária, chacina mais do que mata. Enxerga a situação, por dentro a revolta. Indignou-se com o sofrimento aqui. Migalhas não, bagulho é louco, bagulho é louco. Bagulho é louco, bagulho fica louco. Bagulho é louco, bagulho é louco. Bagulho é louco, bagulho fica louco. Compromissado com o crime, duelo forma de ringue. Cada espaço, cada time, rivalidade do crime. Liberar os problemas é perigo, nessa sequência é um risco. Deixa eu falha, é conflito, tiro no inimigo. Liberdade preocupante, subir a qualquer instante. Medo da morte é constante. Maluca lide alerta, comprou guerra, vai ter guerra. Mais um treinado já era, brinda a vitória sem essa. Me mostre quem sai no lucro, na corda bamba sem rumo. Desbaratina no chumbo, das suas tira um resumo. Não pressenti e assisti, e a verdade eu relato. A guerra que tá de cima, chacina no barraco. Viver vivendo em vão, sangue tingindo o chão. Assim não é esse então, é preocupante, né não? É preocupante, né não? Vida imaginária, não foi a imaginária. Viver vida precária, chacina mais do que mata. Enxerga a situação, por dentro da revolta. Indignou-se com o sofrimento aqui. Migalhas não, bagulho é louco, bagulho é louco. Bagulho é louco, bagulho fica o nome. Bagulho é louco, bagulho é louco. Bagulho é louco, bagulho fica o nome. Daqui eu vejo o registro, vejo os mano na pior. Fim de carreira, os planos se resultam em chilindró. Bem mais pior, chola comércio de pó. Crime precipício, um passo pra dar início. Em um duelo difícil, pras perfeder e disso. Um chute na liberdade, vida virar pro lixo. Serviço pro espírito, tiro no inimigo. Tiro no inimigo. Vida imaginária, não foi a imaginária. Viver vida precária, chacina mais do que mata. Enxerga a situação, por dentro a revolta. Indignou-se com o sofrimento aqui. Migalhas não, barulho é louco, barulho.